Que bola, que bola! Lá vai carregando o Nilson. Nilson vai tentar para a cobertura. Tirou, gol! Golaço! Gol! Do Grêmio, uma pintura de gol. Numa jogada com a marca do contra-ataque. Futebol moderno se joga assim. Um contra-ataque, objetivo de 3 toques. Feito em 5 segundos, quase sempre é mortal. E os autores foram Assis no toque de bola, sensacional para o Nilson. Nilson na saída do goleiro Kleber, olhou e tocou de lençol. Num chute de 20 metros por cobertura. Grêmio 2, Goiás 0. E agora sim, liquidando este jogo a 17 minutos do segundo tempo, Regi. E é preciso que fique bem claro, Nilson teve a intenção de fazer o gol exatamente como fez. De fora da área, sentiu o goleiro adiantado, deu um tapa embaixo da bola, ela encobriu o goleiro e fez um gol maravilhoso. Nilson, Grêmio 2 a 0. Assis já deu o passe para o primeiro gol, gol de China no primeiro tempo. Assis magistral deu o passe para do meio da rua da intermediária, Nilson. Encobrido num golaço espetacular, o goleiro Kleber que estava adiantado. Nilson está marcando seu segundo gol nesta temporada de 1991. Ele que foi o artilheiro no ano passado do Grêmio.